dedos a mão àquela mulher. Quantos homens eram inverno, outros verão. Outros caindo secos no sol da minha mão. Gemiram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque o medo.